ouvir sua voz precisando de um reforço. Como naqueles tempos, nós tamo aqui de novo. O palco é meu lugar, então me passa o microfone. Deixa eu me apresentar, voz Kumalo é meu nome. Mais nervoso do que eu nunca, eu posso te agradar ou não. Ou minha rima te afugenta ou te deixa sem ação. Primeiro ouve o som, depois se julga. De repente muda de lado, se pra engajar na luta, não fuja. Dê por força ou contra a vontade. O rap é o som, cê descobre cedo ou tarde. Foi assim comigo, quando eu vi tava no meio. Pra mim a escolha é certa e disso eu não arrependo. Vê cá o microfone, prepara o seu ouvido. Tenho muito o que falar, nem tudo ainda foi dito. Aí, Fete recebeu o seu convite sem problema. Chega primeiro na moral, depois sou eu entrando em cena. Quando anoitece, várias igrejas que o dia desconhece, a rua se tornou um perigo. Ó, meu Deus, tome conta de seus filhos. É eu aqui, Fete lá, cultivando nossas esperanças. Pra quem sabe o dia essa matança cessa e um novo modo de viver começa.